português do Brasil. Copacabana. Woran denken Sie, wenn Sie Copacabana hören? Sonne, Meer und schöne Menschen am Strand? Das Girl from Ipanema? Im folgenden Gespräch geht es nur um eine Wegbeschreibung. Por favor, qual é o caminho para a praia de Copacabana? O senhor está de carro? Não, estou a pé. Se o senhor gosta de andar, pode ir a pé, mas de ônibus é mais rápido. Onde fica a parada de ônibus? Fica na rua Visconde de Pirajá. É logo ali, na próxima rua, atrás do prédio branco. A pé é também fácil. É só ir pela Avenida Vieira Souto até o final. Aí o senhor chega na rua Francisco Otaviano. Vai sempre em frente até a Avenida Atlântica. Lá já é Copacabana. Desculpe, mas eu não entendi. O senhor podia repetir? Claro que sim. O senhor vai aqui pela Avenida Vieira Souto e depois...